eu preciso escrever um som sobre balada. Então lá vai o Binho observando a madrugada. Mas eu não vou escrever o que meus olhos vê. Além do alcance vou mostrar, tenta me compreender. Por quê? Que a dona droga adora a madrugada. Porque sabe que tem muitas almas desorientadas. Muita gente dançando, muita gente sorrindo. Mas o particular tá destruído e cai no vício daqui. Porque tem muito problema em casa. E se a covarde se distrai no pó e na cachaça. Olha o mano vomitando e seus colegas rindo. Enquanto a mãe no quarto orando pela chegada do filho. Não dorme preocupada porque sabe que é um cabaço. Saio sem permissão, ah mãe, sei o que eu faço. Será que sabe, sabe nada, toma vergonha na cara. Acordando a sua mãe pra entrar de madrugada. De aviso no trabalho porque só chega cansada. Por causa do comédia que já apanho nas baladas. Olha o mano ali pagando de Van Damme sem camisa. Rebolando pra carai, diz que pega várias mina. Soro positivo, ali tem o HIV. Muitas minas se envolve sem saber quando vai ver. Percebe que perdeu a sua vida numa noite. Foi trair seu namorado e tomou da vida um coice. O moleque ali provando a chupeta do capeta. O marmanjão oferecendo cigarro, pó e menta. Infelizmente a destruição impera na calada. Binho no rolê observando a madrugada. E aí, eu tô bem louco. Quem volta no piloto? Um acidente registrado, mas o motorista alcoolizado bebeu demais e foi beijar o satanás enclausurado nas ferragens. Descansa em paz. Pior que um acidente é bater o coco e acordar louco. Mano, cai, levanta, cai, bateu a nuca e tá sangrando. Na madruga os gambé não vai trocar com os traficantes. A quatro quadras do salão, uma blitz operante. Põe a boca no bafômetro, você tá alcoolizado em alta velocidade. 7 pontos, perdeu o carro. Aí senhor, pelo amor, vamos resolver o barato. Tenho 3 mil na carteira, alivia ao meu lado. Bom acordo, meu chegado, você já tá liberado. Passa a grana, puxa o carro, anda mano, sai voado. Porra de polícia, nunca gostei. Traficante que é bandido de polícia, né freguês. Cansei, eu vou dormir, já vi muita coisa errada. Até o mano que beijou um travesti e deu porrada. Pensou que era uma gata, se empolgou no silicone. Quando vi o pau subir, o bicho ficou homem. E assim se finaliza minha pesquisa, madrugada. Boa noite pra quem fica, deu minha cota, eu vou pra casa. E aí, eu tô bem louco, quem volta no piloto? Aí, assim segue minha saga. O verdadeiro rap não é escrito somente por quem viveu, mas sim pra quem observa e aprende com o erro do outro. Nem que eu tenha que perambular na madrugada, cê tá achado de louco, careta, otário. Vou cumprir meu papel, alertar a periferia. Mas aí, assim como vocês têm seus momentos de fraqueza e se distrai no álcool, nas drogas, eu também tenho o meu. Passo noites escrevendo letras e rimas. Vou até em local que não gosto pra mostrar a vida de outro ângulo pros irmãos. Aí aparece um show de rap, a oportunidade de abrir o olho dos irmãos. Vejo um monte de mano bem louco, alguns de álcool, outros de droga. E a minha mensagem entrando no ouvido e saindo no outro, sem causar efeito algum. Isso me deixa triste, ó mano. Dá vontade de jogar tudo pro alto e só pensar em mim mesmo, tá ligado? Mas é assim mesmo. O homem perde a saúde pra juntar dinheiro, depois perde o dinheiro pra recuperá-la. Tudo que você faz, mano, um dia tem um retorno. Trabalhe no presente pra quando for curtir no futuro, você curtir com quem te ama, a sua família.